Atlântida, todo mundo tá ouvindo a rádio do Planeta 1 e 2. Tá começando o Pretinho Básico. O Pretinho Básico vai até as 2 da tarde, entretendo 2 milhões de ouvintes em todo o sul do Brasil. São 2 milhões que ligam a Atlântida neste momento pra ouvir as bobagens do Potter, por exemplo. A Atlântida é a maior rede de rádios do sul do Brasil. Falei alguma mentira, Potter? Nenhuma. Então, muito obrigado a você também que ouve a gente pela internet, atlântida.com.br, e também pelos aplicativos da Atlântida para o seu telefone esperto. O seu iPhone, o seu Android, o seu Windows Phone. Inclusive, no aplicativo, se você perdeu, por exemplo, os flatos do dia do KG ontem. Flatos do dia! Você pode ir lá e pegar e ouvir o Pretinho Básico de ontem no aplicativo. Será que alguém já fez isso alguma vez? Eu já fiz isso. Ah, é, amor? Eu já fiz. É meu Bruno. E é bom que é no começo do programa, cara. Não precisa ficar escutando todo. Não, mas até legal ouvir todo o programa, porque tem umas piadas do Porã lá também. O Porã tem contado piadas boas. Piada velha. Não, é. A gente já dizia aqui, Porã, eu vou falar, tu tem encontrado piadas obrigado, muito Maurício, boas. Obrigado. É verdade que a produção me ajuda muito, eu sozinho eu não sou nada, né? Juntos somos o Pretinho, juntos somos o Pretinho Básico. E é isso aí, Maurício. Muito legal que tu tenha falado isso. Até semana passada... Acho que tu começou muito bem em 2012, por ano. Até semana passada eu comentei aqui que teve um maluco que gravou 6 horas de programa pra ir até Floripa escutando o Pretinho, né? E aí parou na Laguna, precisava de mais 6. Não chegou em 6 horas. Ali na Laguna acabou tudo. Posso reproduzir um diálogo que eu tive com o Porã agora há pouco? Pode. Sim. Mas já apresentou todo mundo? Não, né? Nem os patrocinadores, né? Mas é só um diálogo, é só um diálogo que tivemos. Ô, Porã, se por acaso eu transasse com a tua mulher, a gente ia continuar amigo, cara? Não. A gente ficaria inimigo, então? Ah, também não. Como assim, cara? A gente deixaria de nos falar, nós dois? Não. Então, como é que a gente vai ficar? A gente vai ficar kits. Mel! Valeu, Bruno Loreto! É o Pretinho Básico que nem Panvel, você sempre bem! Ofertas da Vivo no Verão Colombo, o melhor do verão pra você curtir sem parar. Aproveite! Nova skin, um cervejão, mas se beber não dirija. E nesse verão, abra a felicidade no volume máximo, abra a felicidade com Coca-Cola. Porã tá aí, o Potter tá aí, o KG tá aí, o Pi tá de férias, o Fetra tá de férias, a Rodaica tá de férias, o Pianja está de folga, mas o Alcemar tá aqui. Eu tô aqui, né? Tá aí, né, Alcemar? Quebrando o galho. Não tá quebrando o galho nada, tá ocupando o teu lugar, Alcemar. Por que o Alcemar é palpa toda obra? Sabe por que o Alcemar ficou uma semana afastado da gente? Por quê? Ele tava cuidando e chamando todos os pedreiros que ele é o responsável também. Além da construção da arena pela reforma no Beira-Rio. Ah, é? É agora tá focando no... deles, o pedreiro dele. Tá bom, lá tá bom. Vão assinar o contrato lá, né? Vão assinar o contrato. Tá rico, né? Tá rico, né? Tá rico. Aliás, ontem eu sobrevoei, cara, Porto Alegre, chegando em Porto Alegre, numa viagem que fiz a trabalho pela televisão. E a arena do Grêmio, ela pode ser chamada também de Beira-Rio. Por quê? A distância dela é bem pertinho, próximo, né? Ela é muito próxima. É só frio. Começa a bacalhar com a Arena do Grêmio. Verdade. É muito próximo. Pô, tentando fazer uma coisa legal. Começa a bacalhar com a Arena do Grêmio. Tentei. Não, eu entendi a brincadeira, pô. Não foi uma brincadeira, foi uma... Deu pra entender, mas é que... O Beira-Rio ainda tá mais na beira que a Arena, né? Ok. Quando construíram, sim. Mas depois tu vai pegar todo o parque. O aterro que fizeram. Sim, a avenida ali que fizeram também. Doentinho. Foi bem. A avenida que o doutor Alceu fez separando, né? Trabalhador. Não é do trabalhador, Beira-Rio. Beira-Rio. É bapa trabalhador. 1h05, hoje é quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2012. A gente vai começar o Pretinho Básico hoje com os destaques do Clique RBS. As famílias brasileiras gastam mais que o governo brasileiro com a saúde. As famílias gastam por ano 157 bilhões de reais em bens e serviços de saúde. Já a administração pública desembolsa 123 bilhões com o mesmo setor. Por pessoa, os gastos do governo chegam a R$645. Já as despesas privadas são de R$835 por ano. Tá errado. Onde tá o meu imposto? Tá errado. É. Felizes da vida todo mundo que trabalha na parte privada da saúde no Brasil. Pois é, isso aqui é plano de saúde, né? É as pessoas gastando mais em plano de saúde que o governo no SUS. Eu também não posso, por exemplo, assim, só pra entender bem, né? Um médico vai lá, se forma em medicina depois de anos de estudo, abre o seu consultório, né? Cobra pra uma consulta, isso é privado, né? Privado. Tá certíssimo, não tem nada de errado. Ele cobra o que ele achar que deve cobrar. Mas eu tenho certeza que todos os médicos brasileiros torcem para que a saúde pública fosse um exemplo no país. Mas tá distorcido, Potter, porque quem tem plano de saúde no Brasil, tá? Vou chutar. 60 milhões de brasileiros. Aí o que que sobra? 140 que não tem. É. Entendeu? Então tá distorcido, né? Os 60 milhões que tem plano gastam mais do que os 140 não, que não tem que o governo. E o pior não, é que... Não, ok, mas é com consulta, é com remédio, é com exame, pior é com que internação. O modelo de saúde brasileiro é considerado o exemplar, cara, o modelo do SUS, né? Só que falta investimento. Falta justamente um investimento maior do poder público em material humano, em salário para esses médicos, aparelhagem, né? Em aparelhagem, para que isso funcione isso, melhor, né? Plano e na verdade, dinheiro tem, só que o dinheiro não chega onde deveria chegar, porque ele é desviado. É, ambulatórios, esses de... Como é que é? Ambulatórios, posto de saúde. Saúde, justamente para descentralizar essa coisa. Hospitais toda em cidades centrais do interior, para que as pessoas simples, não venham para a capital, para se tratar. Pega o que um ordinário desse desvia de verba, cara, e constrói quantos postos de saúde aparelhados, cara, com médicos bem remunerados. Mas sabe por que não dá? Porque as câmaras de vereadores de Santa Catarina já começaram a aumentar os salários pros mandatos que começam em 2013. Os vereadores de Florianópolis, Joaçaba e Blumenau já garantiram um aumento para a próxima legislatura. Bando de vagabundo mau caráter. Um ano de antecedência, já aumentaram os seus próprios salários. Uma corja. É impressionante. Uma corja. Aqui, ó, na verdade é o seguinte, assim, eu se fosse vereador, tá? Se eu fosse vereador, sou vereador lá. Por que eu escolheria ser vereador? Porque eu quero ajudar a trabalhar a cidade, teoricamente, né? Tu teria projetos... Melhorar a minha cidade, né? Tipo assim, então todo cara que se candidata a alguma coisa, ele quer... O nascente dessa ideia é melhorar a vida, né, da sociedade, né? De administrar melhor o dinheiro público e tudo mais. E aí a prioridade de pauta dos caras é o aumento salarial. Cara, por que não tem uma lei que proíba esses filhos da mãe, todos os políticos, de poder aumentar o salário deles, cara? Algumas leis deveriam ser aprovadas, concordo com essa aí. Sabe por que não tem lei? Porque é eles que fazem as leis. Mas o presidente faz uma emenda lá e deu a bola, cara. Mas a presidente Dilma, você tá proibido alguém poder aumentar seu salário, tá proibido, acabou. Mas ela não tem interesse. Não é ela, não tem Lula, não tem. Ninguém tem. Jânio Quadros, não tem Obama, não tem. Isso deveria ser proibido. Pode ser, cara. O cara assim não pode botar um aumento de salário. Não pode. Um filho de deputado e senador tem que estudar em escola pública, cara. Assim como um filho de deputado e senador tem que ir no SUS se tratar. Sabe? Porque aí talvez resolva, cara. São duas coisas diferentes. Talvez resolva. Tu não pode... Talvez melhore. Tu não pode... E isso tudo vai atrapalhar o livre-arbítrio de quem é um deputado. Bem, cara, tu atrapalha o ir e vir dele. Ele pode escolher o que ele quiser. Agora, o aumento do salário é uma coisa completamente diferente. Não tem de livre-arbítrio dele. Entendeu? Tem que ser proibido que um cara possa aumentar seu salário. É imoral, né, cara? Exatamente. É antiético. Não, se tudo tivesse certo em Floripa, tá tudo tranquilo pro vereador aumentar o salário dele, sabe? É uma cidade que para no verão, que é cara, né, que tá suja. Que não tem água, não tem luz. Certo? E aí os caras querem aumentar o salário deles. Um bando de vagabundo, cara. Vão trabalhar pro Floripa. E depois aumenta o salário. É isso aí, Potter. Tá com a razão. Eu acho que tem que te candidatar. Toma banho, coruja. É. Toma banho, coruja. Busca por desaparecidos em naufrágio são suspensas temporariamente. A embarcação se deslocou levemente nessa quarta-feira. O navio tá apoiado sobre uma rocha e as equipes temem que a embarcação possa escorregar e afundar ainda mais. Os especialistas querem começar a esvaziar os tanques de combustível ainda hoje. São cerca de 2.000 toneladas de combustível. E eu não quero ver também chegar e-mailzinho de vereador aqui falando que é exceção, entendeu? É óbvio que eu fui generalizei. Padre, acho assim, já mudou o generalizei. Assunto, cara. Ai, mas já porque mudou. Não sei o que, que o senhor Potter, mas não assim, sei o que. Eu generalizei. Se tu é um bom assunto, vereador, fica quietinho e continua trabalhando. Ô, Zé, eu tô falando pros teus colegas vagabundos que tu sabe já mudou, que existe. Já mudou. Ô Zé, tu tá precisando de uma namorada, Zé. Vou separar, né? Na 0 Hora de hoje tem o diálogo aqui entre o... O comandante. O Esquetino, o famoso Esquetino. Impressionante isso aí, cara. Cara, é impressionante. Sessão pastelão total. E a capitania dos portos lá, cara. Volte para bordo, motherfucker. Cara, é tragicômico. É patético. Não, seria cômico se não tivesse causado a vida de várias pessoas, né? Mas, cara, é o mico. Esse aí já tá na categoria mico do ano do prêmio Pretinho Básico 2012. Olha, cagão é pouco pra esse querido aqui. Brincadeira. O cara queria voltar pra casa, né? Tá escuro aqui, eu vou voltar pra casa. cara. Olha o que é. Não, não, parece uma comédia. Cara. Parece, não. Pastelão. Eu vou lá dar baná pro pessoal da ilha de Giglio. O Procon adverte sobre o que pode e o que não pode na hora de comprar material escolar. As escolas não podem estipular lojas ou marcas, nem solicitar materiais de uso coletivo. As listas devem conter apenas itens de uso individual dos estudantes. Os produtos de limpeza para uso coletivo, material de higiene pessoal ou material de expediente devem ser ignorados, já que são de responsabilidade da escola e já estão incluídos no pagamento da mensalidade escolar. O número de folhas de papel solicitado não pode ultrapassar 500 por aluno. Olha aí. Que tem muita escola que se aproveita, né? Claro. Ah, manda aí uns papéis higiênicos, uns detergentes, uns desinfetantes. E o verão engorda. Olha aí. Aqueles lanchinhos que você faz sem perceber enquanto fica deitado sob o sol fazem a diferença na balança. É um camarãozinho frito, né, Magnão? Então todas as estações engordam, porque o inverno obviamente engorda, porque tu come mais. Sim, mas né? É que no verão tu tem a ideia de que é tudo exatamente saudável. Exatamente, então não. Tu vai sempre engordar. A maioria dos alimentos comercializados na areia possui alto teor de gordura e açúcar, o que pode fazer com que no final da temporada você engorde. Uma porçãozinha de isca de peixe e batata frita já tem 1000 calorias. Eu comi uma coisa ali, agora na areia esses dias aí. Quem tu comeu? Não, a gente precisa, não precisa dar detalhes, ô Zema. É, o Adão que tá gordinho, né? A recomendação é optar por alimentos como milho, coco, castanha de caju e açaí. O Potter na praia só come milho, é incrível. É. Não, incrível. Não gosto de milho. O que tu faz com o sabugo daí, pô? Eu não como, quem come é o porão. Uma tá e 13, Marcelinho. É verdade, hoje é contigo, né, Marcelinho? É verdade, hoje é comigo mesmo. O Marcelo está com aquele probleminha. Aonde? Aquele probleminha. Aquele, sério, que vem e volta? É verdade, aquele que vai e volta, tem que botar umas borrachinhas, depois cortar, depois ficar com cheiro de chumbinho. É verdade. É lamentável, o Marcelo não consegue sentar hoje, não pode estar aqui na bancada do jornal. Ah, mas acontece, acontece. É verdade. Motorista põe esqueleto no banco de passageiro para burlar a lei nos Estados Unidos. Olha! É verdade, o caso ocorreu em estrada em Kent. Ah, lá em Quente tem muito esqueleto. É, lá no estádio Washington. Era o He-Man? Ele colocou um esqueleto no banco de passageiro pra poder trafegar em uma faixa destinada a veículos com mais de um ocupante. Ah, é carpool que chama. É verdade, a polícia achou o esqueleto após parar o condutor por excesso de velocidade. Aí o esqueleto tava tomando uma cervejinha ali, né, amigo? É verdade. Aí ele chegou e pediu a cerveja lá, KG. Aí, esqueleto o cara, tomando uma cerveja. Chegou no bar e disse, me dá uma cerveja e um rodo. É verdade, essa bela piada foi o KG que contou. Muito bom. O que houve aí, amigo? Tirou, caiu a rádio. Com a piada do KG, caiu o sistema. É verdade. Bote minha trilha. Cãozinho passa por cirurgia após engolir costelinha de 15 centímetros. Só o Potter aqui já engoliu costelinhas de 15 centímetros? Não, galambi. É verdade. O dono não sabe como o cão conseguiu engolir algo tão grande. Ô, Marcelino. Mata esse cachorro, por favor. Só um momentinho. Toma. Ah, de 12, hein? O raio-x mostrou que o osso provocou sangramento em seu estômago. Temos as imagens. Vai, olha, né, o estômago vai, sangrando. Vai, que nojo. Olha ali o estômago do cãozinho sangrando. Olha ali o cachorrinho. Olha o estômago sangrando. O cachorrinho está passando mal. Agora gravado. É. Agora a notícia mais importante de hoje. Cobras aparecem em banheiros e assustam moradores na Austrália. Na balada do Pretinho, viu? Entrando no banheiro, tinha um monte de cobra. É verdade, é verdade. É uma loucura. Em uma semana, 3 serpentes foram achadas em banheiros. Opa! É, a serpente do Paulão, que jogava no Grêmio. Especialista pediu para moradores verificarem o vaso antes de usar. Olha aqui, ó, antes de sentar no vasinho, ver se não tem a cobra. É verdade, é o mundo cão, amigo. E acabou. Vai daí, Pikachu. Mas daí, amanhã estaremos de volta com o Marcelo. A cabeça da Copa pareceu um bolo inglês de rodoviária. Muito bom. E aí, ô... Ai, Musaca! E aí, como é que tu tá, Zaca? O Zacarias costuma sempre olhar o vaso pra ver se não tem cobra. Eu sempre vejo, quando tem eu sinto. Quando não tem eu troco. Zaca! Mais criancinhas, Zaca. Qual é essa história da mulher que tinha uma cobra de estimação? As criancinhas estão indo pra praia agora, Zaca. Tudo te ouvindo. Espichou? É. Ficou dura, espichada. Ah, de novo essa história. Não, tem gente que nunca ouviu essa história. Essa é uma história mais assustadora. Tem que contar, né, cara? A mulher tinha uma cobra de estimação, essas cobras de estimação grandes. Cada vez mais, né, as mulheres têm. E aí, a cobra nas duas últimas noites, ao invés de dormir enrolada ao lado, tava dormindo toda esticada. Aí ela disse, tá errada essa cobra, tá sei lá, alguma tá coisa. Doente. Levou ela no veterinário olha, acho que ela tá doente. E ela tá dormindo esticada. E o cara disse, não, ela tá medindo teu tamanho pra depois te comer. Então sempre quando uma cobra se estica perto de ti, pode ter certeza. Ela tá querendo te comer. Perdoe, pai, eles não sabem o que fazem. Vai daí, Zaca. Hoje é charadinha com horta. Horta? Com horta. Vamos ver. Essa é muito boa. Quem é o tio da horta? Tempo. Tem. Tio Mate. Tio Mate. Quem é que fez? Ah, meu. Quem é que foi fez? Dedé. Foi Dedé. Depois vai dizer que é o tio Face. É. Ah, meu. Tio Mate. Tio Mate. Tio Mate. Quem é o dono da horta? O dono da horta? O dono da horta. Tempo. É o chefe. Quem? Tchau Face. É o seu Nora. Não vale. Era o seu Nora. O seu Nora. Só porque é seu? Não, não valeu. O seu é o dono. Não valeu, Zacarias. O seu Potter ali, não valeu, não valeu. Valeu. Não valeu. Não valeu. Valeu sim, valeu sim. Não valeu. E o rei da horta, quem é? Tempo. Esse é fácil. É muito bom. O rei da horta. O rei polio. E pra finalizar, o Dedé, quem é o primo da horta? O primo da horta? Primo! Tempo! Tem um. É o Primentão! Ah, eu ia falar o Pripino! Pripino, não pode Pripino, pode ser o Pripino. Primo. O Primentão, cara! Primentão! Ai, muito bom! Muito ruim, hein? Muito obrigado, ruim, hein, Zaca? Muito ruim, Dedé! E aí, Cagê? Recebi aqui uma mensagem do nosso querido Mr. P. Opa! Pedindo para mandar um abraço para o Daniel do Gás, os filhos, a Priscila e o recém-nascido Miguel. É o Gás, olha o Gás! Um abraço aí pra galera que tá ouvindo aqui o Pretinho. E o Pi achou caro o preço do gás no litoral norte. É mesmo? Tenho certeza. Tenho certeza que tem achou. Quanto é que tu pagou o botijão aí, Pi? Manda pra gente. E tem a contribuição do Chico Chalaça aqui também, que é o tio da obra. Tio Jolo. O tio Tá, tchau, Chico. Gastou. Essa eu já sabia. Não, o Chico gastou 33 centavos mais impostos. Mais impostos pra botar essa piada. Tarde de sol no interior, três pescadores contam suas façanhas. Tonho diz... Olha, outro dia pesquei uma traíra de quase um metro. Mas credo! Aí o Tião abre ainda mais os braços e fala... Eu ainda não faz 15 dias peguei um dourado de metro e meio. Mas Deus o livre. Nisso o Zeca abre o braço uns 30 centímetros, assim mais ou menos, uma régua. E diz, mas o pacu que eu pesquei era mais ou menos assim. É pequenininho. Mas o time, qual é a novidade? Pegou um pacu desse tamanhozinho. Pacuzinho, pacu. É, Zeca? Ah, essa aqui era a distância entre os olhos do bicho. Muito bom, gostei. Vamos dar piada aí? Vai. Piada do Potter! Apoio! Restaurante Tibó! Antes era buffet, agora te bota aquilo! E aí, essa piada vai pra Angélica, uruguaia, que tá nos escutando num táxi, pediu pra sobre política, todo mundo escutar uma música chamada Latino América. De um cara chamado KG13. Que é KG13. É uruguaio? Não, ele é da América Central, acho que é Porto Rico. Calle, né? Calle. KG13. Rua 13, né? É, isso aí. O casal no cinema, depois de um longo beijo apaixonado. Querida, acabo de engolir o seu chiclete. Ô, beijão, hein? Não, não foi não, amor. É que eu tô resfriado. Que nojo. Mais um. E aí uma bichinha tava devendo dinheiro pra outra. mas não tinha como pagar. Aí um belo dia as duas caminham na mesma rua, quando a que tava devendo procura um lugar pra se esconder. Não queria que a outra bichinha vira, né? Visse ela, né? Então ela entra numa funerária e se esconde dentro de um caixão de defunto. Rapaz! E aí a outra bichinha viu toda a manobra de fuga e foi lá dar um flagrante na outra bichinha. Aí abriu a tampa do caixão e falou: ai, tá se escondendo, bicha desgraçada! Não, é que eu tô morta de vergonha! Chega! Chega! Chega! Chega! Mas eu também vou contar uma piada velha. Piada velha do Porão! Apoio! Refrigerante Tomaná! Experimente o novo Tomaná Cola! Boiola vai no médico. Opa! E se diz muito chateado. Ai, doutor, eu tô muito chateado. Não aguento mais. Boiola é língua presa, é língua presa. Doutor, eu tô muito chateado. Não aguento mais. Tô cansado de ser boiola. Cansada. O senhor tem que me curar, doutor. Vamos ver, vamos ver. Você tem algum parente que também é boiola? Bom, o doutor é bom, hein? Ai, claro que sim, meu avô, meus tios, meu papai. Mas não tem ninguém em sua família que seja chegado a uma mulher? Tem sim, a minha irmã. Meu Deus do céu. Oh, deixa eu mandar um abraço aqui, Maurício Amaral, que amanhã é aniversário da minha escola querida, Imperadores do Samba. Amanhã, 53 anos, é que a festa é hoje, tá? Hoje. Potter, então aproveitar e convidar a galera pra festa de aniversário da Imperadores hoje à noite ali. Desculpa, na quadra. E tu tá convidado, né? Tu sabe, eu vou lá e toco. Na bateria, tu já tomou a cachaça da bateria. Sabe que eu chego lá na Imperadores, eu não sou da bateria, mas mesmo assim os caras me dão um tarol pra eu tocar. É uma caixa. E é uma coisa... Não tem mais tarol na bateria. É caixa. Por quê? Então quer dizer que eu toco tarol e caixa. É caixa. E o tarol morreu? O tarol só na balada do Pretinho. Morreu o tarol, cara. Não tem mais presépio nem tarol. Esse mundo tá perdido. Que loucura, rapaz. Eu tenho aqui a lista dos nomes de bebês mais populares de 2011. Os bebês... Brasil? Mundo. Brasil. Os mais usados pra meninas... Maria Meneghel. O nome mais usado pra menina em 2011 foi? Maria. É... Maria. Gilu. Ana Maria. Caroline. Carolina. Júlia. É um bonito nome, né? Júlia é o nome mais usado pra menina no Brasil. Depois tem Sofia em segundo. Sofia. Terceiro, Isabela. Sofia não botaria porque tem aquele Sofia filme Escolha com PH, Sofia. Né? Sofia com PH. Terceiro, Isabela. Quarto, Maria Eduarda. Quinto, Manuela. Em sexto, Giovana. Em sétimo, Alice. Oitavo, Laura. Nono, Luísa. E décimo, Beatriz. Todos os nomes bonitos. É verdade. Giovana eu não achei bonito. Eu acho legal. Giovana. Ah, é que tem nome italiano, que às vezes é mais bonito no exterior, né? Por exemplo, Luciano. Giovana. Luciano, quando eu vou pra fora, morar fora, mata essa mosca aqui, por favor. Luciano. Essa mosca não existe. Eles não conseguem falar Luciano. É Luciano. Aí vira Luciano, aí fica, sabe? E aí, por isso que eu intimamente te chamo de Lute, né? Lute. Na intimidade eu chamo o Potter de Lute. Lute, vem cá. Lute, traz o papel pra mim. Ó, o nome mais usado, os mais usados pra meninos agora. Qual que é o nome mais usado pra menino? Lucas. Não. Marcelo. João. Miguel. Iglenho. Miguel. Foi o nome mais usado pra menino no Brasil em 2011. É mesmo, cara? Em segundo, Davi. Tá aí, João. Não tem não, João, não tá. Pedro. Não. João já foi, Rafael. Meu. Calma. João em terceiro, Gabriel. Tá. Olha aí. Em quarto, Arthur. Tá. Em quinto, Lucas. Ó, tá. O Lucas tá aí. Sexto, Matheus. O que tem de Arthur por aí, cara? Olha. Tem. Aqui Arthur, tem um, né? É, eu tenho um em casa. É, olha aí. E ontem tinham três Arthures lá em casa. Arthures. Três. Arthures. Um sem H. Não, Arthures, meu. Arthurs. Arthurs. Arthurs. Arthurs. Olha aqui, ó. Em sétimo, Pedro, Potter. Tu que queria o meu. Meu filho é João Pedro. Oitavo, Guilherme. Tá. Em nono, Gustavo. E em décimo, Rafael. Então repete os 10 nomes femininos e masculinos. Agora você não bote esse nome nas suas crianças. Júlia, Sofia, Isabela, Maria Eduarda, Manuela, Giovana, Alice, Laura, Luísa e Beatriz. E homem? Miguel, Davi, Gabriel, Arthur, Lucas, Matheus, Pedro, Guilherme, Gustavo e Rafael. E tem os nomes duplos também. Olha aí. Ó, de menina. O nome duplo. Quer que Faustão fale os nomes duplos? Fala aqui, ó, são só cinco. Meninas e meninos aí no fim, Faustão. Olha aí, agora as meninas. Em primeiro lugar, a gloriosa Maria Eduarda, galera. Olha aí. É bonito, é bonito. Maria Clara. Maria Luísa, olha, Maria bombando, hein? Ana Clara e Ana Luísa, grande fera. Três Marias e duas Anas. É. E olha os meninos aí, bicho. João Pedro, Pedro Henrique, João Vitor, João Gabriel e Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, o cara é antigo, né? João Vitor, João Gabriel, Carlos Eduardo. Brincadeira. Bom, hein? Muito falou bom, da tá Maria aí. E a Maria gostosa, que ela do, que ganhou o último Big Brother, a vai fazer o Cacete Planeta, né? Brincadeira. A gente não vai discutir o estupro no, no, não, no ontem. Já discutimos ontem, violentamente, tomamos uma mijada do ouvinte aqui. Eu gostaria de ouvir a ótica peculiar de Luciano L. Potter. Muito obrigado. Pessoal, Potter vai discorrer sobre o estupro do BBB. Se aquilo é estupro, eu sou um estuprador. Ou acabamos de ouvir a ótica peculiar de Luciano. Ótimo assim, Potter. Simples como a vida deve ser, não é, Luciano? Eu gosto. Mas acho que a Globo faz bem. É muita criança vendo tudo mais, né? Tem que tomar. Serve de. Como é que se diz? E eu não sei se o BBB, o pay-per-view, por exemplo. Maurício tem idade. O pay-per-view? É que assim, ó, é que acontece o seguinte, assim, não tem idade. O BBB, ele vai de noite, né? O pay-per-view acho que tem uns 10 anos. Ele vai de noite tem 12? Acho que é 12. Tá fazendo 12. O pay-per-view, ele vai todo dia, cara. Então eu não sei se é liberado pra 14, 13, 12. Agora deve estar com as bundas na piscina. Apesar daquilo que aconteceu de madrugada, né? Bota um pay-per-view ali. Não tem aqui. Vai daí, ô... Quer falar mais, Potter? Não, acho que eu falei tudo, tá? Eu também acho, Potter. Vai daí, quem? Eu tenho cantadinha de pedreiro aqui, ó. Opa! Essa é pra construção. Mais um, Potter. Vai. Foi Dedé que fez ou não? Não, acho é muito bom, eu gostei. Mas faz voz de pedreiro. Sabe que eu fui pra praia ontem, Água Sim. Doce? Essa história? Não. Não, essa piada não. Pelo amor de Deus, que isso cansa. Não, essa aí não, pelo amor de Deus. Você é mais divertido que meu radinho de pilha. Você é tão boa que colocou minha vida no prumo sem nem precisar de régua. Mas isso aí só pra entender. Só pra quem tem prumo é pra... É o nível, né? É pra nivelar. Isso. E a régua é pra... A régua é pra medir, né? Quando eu te vi, meu coração bateu tão forte quanto uma colher de cimento jogada no mocho. Puta, velho. Bah, olha. É, muito bom. Me joga na parede e me chama de reboco. Muito e pra boa. Acabar, você é mais gostosa que a marmita que eu comi no almoço. O que tinha na marmita hoje, Alzheimer? Ah, tinha ovo, tinha... Ovo, sempre tem que ter ovo. Tem ovo, né, cara? Tu é o ovo da minha marmita. É uma caminha. Cozinho, cozido e a última coisa que tu bota na marmita, bota em cima, tipo uma cobertinha, né? É o bife, depois uma... Ali na Joia Patrona, na Venâncio, ali onde o Fetter passa sempre, ali tem no lado do Pedrini, tem um armazém ali, uma lanchonete ali. Isso, e ali vende ovo, com ovo inteiro. Pastel com ovo inteiro. Ovo cozido inteiro dentro do pastel. Pastel com ovo. Tu falou ovo com ovo. Pastel de guisado e aí dentro do guisado tem um ovo inteiro. Tu prefere os ovinhos em cima ou embaixo, Maurício? Tempo. Ai, pergunta difícil. Vou pensar, eu já te respondo. Tá bem, tá bem. Porque agora tá na hora dos classificados do Pretinho. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Olha aí, duas ofertas que chegam aqui pelo Pretinho Básico, @atlantida.com.br. Meu nome é Guilherme e eu sempre ouço o programa. Gostaria de mandar o meu classificado. É o notebook novo da linha ThinkPad. Com o processador AMD. Meu Deus. Cara, o processador eu nunca ouvi falar. É AMD Athlon Neo MV40. É bom, mano. É, deve ser muito bom, porque tem 1.6 GB. É, o AMD é um bom processador. 2 GB de RAM, 250 GB de HD, tela de 11 polegadas, placa de vídeo ATI Radeon HD 3. Meu Deus. Meu Deus, mas que cara, compra agora esse notebook aqui, ó. Conexões Bluetooth. Tem Bluetooth no teu aí, ô professor ruim? Tem rede integrada. Olha lá. Real Fernand. Ó, para mais informações, envie um e-mail para Vendo Notebook Lenovo. Não entendi o Lenovo. É Lenovo, é a marca, Maurício. L-E-N-O-V-O. Lenny Myhusky junto. Lenovo. É um bom computador. É bom, professor? É um ótimo. A imitação não tá vindo. Vendo? Vendo notebook Lenovo, @hotmail.com. A outra oferta vem da Fernanda. Meu nome é Fernanda, sou de Floripa. Tô querendo vender o carro do namorado. Olha aí. É um Palio 99 cinza com trava e alarme, tá bem bonito. Tá na hora de vender esse carro. É que pra mulher todo carro tá bonito, né? Então, é, pra mulher tá bem tem que ser bonito, né? Pra mim também. Ó, 9 mil reais aqui o Palio 99. Tem um Palio novo, né? Tem um Palio novo aí, eu vi uma propaganda. Precisamos vender pra trocar de carro. O e-mail é vendopaliocinza@hotmail.com. É. Vendo Palio Cinza, @hotmail.com. E ela quer vender também outro carro aqui, ó. Quer vender a caranga dela. É uma picape Fiat 147. Ela tem uma revenda, tá nos autochando. É 87, Alcimar. Isso é bom pra tu podia dar o upgrade. Quanto? R$2.000. Bege. Quanto? Trabalha com é o bege clássico, aquele begezinho. Bege mesmo. Bege. Cara, eu vou comprar hoje. Picape Fiat 87 bege. Tá, mas é qual? É a Fiorino? É a picape Fiat 147. É, a Fiorino, né? Não, acho que não, a Fiorino. Acho que é a Fiorino. 147, é. Eu tenho a magia. Ah, picapes do 147. Isso. Wagon. My Roots aí. A Wagon, né? A Belina. Não. Belina, não é picape. Não complica, cara. É picape. O Potter não complica, cara. Então é Fiorino, cara. Não é a Fiorino. É parecida, é a anterior a Fiorino. 147 com picape. A caixa 4 baixos não era bom nem quando era nova. Ó, ela quer por essa que não é boa nem quando era nova, R$5.000. Cara, 13 500 segundo a Fernanda, ela acabou de ajeitar o motor, a caixa de marcha, tá tudo certinho. Cara, mas esse carro é pra ter mesmo, cara. Sério, qual é o e-mail? Vendo minha caranga, @hotmail.com. Recuro altinho, recuro altinho. Porra, eu tava falando hoje aqui com vendo meu guarda-roupa. Ô meu, posso mandar um beijo? Pode. Mandar um beijo pra Manuela, pra pequena Manuela que tá ouvindo aqui. Little Pretinho Básico, é o quinto nome mais usado. Aí o nosso, é a filha do nosso querido Capitão Maciel, tá ouvindo linda, o bebê, a Manuelinha. Beijo, Manuela. Beijo. Aí eu tô vendendo um duas portas, pretinho, novo. Outro carro? Não, um armário. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a rádio do planeta, menos a Luísa, que tá no Canadá. Por falar em planeta, esse planeta Atlântida tá imperdível e dessa vez não é só pelas atrações. Sabe por que eu tô falando, né? Segundo os nossos amigos maias, esse vai ser o último ano do planeta. 2012, fim do planeta Terra e do planeta Atlântida. Será? Bom, acreditando ou não na profecia, é melhor não ratear. O negócio é aproveitar esse planeta com tudo que tem direito. Então te liga na coleção que a Renner preparou para esse planeta histórico e garante o teu look. Aproveita que levando duas peças da coleção, ainda rola um desconto de R$10 na compra do passaporte do festival. Se o planeta terminar, pelo menos vai ser com o estilo irreverente da coleção Planeta Atlântida Renner, doutor Alceu. Exatamente, doutor Maurício! Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. Agora é futebol, doutor Alceu. Exatamente, doutor Maurício, vai começar o gauchão hoje. 7:30 da noite tem o Inter contra o Novo Hamburgo, em Novo Hamburgo. É, rodada única, né? É, nada, estou antecipando porque o Inter vai jogar semana que vem com os colombianos pela Libertadores. É. E a dúvida, não só do jogo como pra temporada, é o meu querido amigo D'Alessandro, que tá aqui, a gente almoçou junto, eu trouxe ele aqui pro programa que ele tá afim de falar. O D'Alessandro vai pra China, D'Alessandro. Já pediu comida chinesa, né? Já pediu um yakisoba. De um yakisoba agora. E aí, Dali? Tô um pouco emocionado. Por um ano de convivência aqui com vocês. Mas já tá se despedindo, Dali? É muita grana, né, cara? Muita grana, né? Muita grana. Como é que pergunta, como é que tá o vestiário em chinês? Ah, não, menina, liga. E aí, Dali, vai comer umas chinelas, comida chinesa? Vou ter que ir, né, cara? Tu não iria, cara? Eu iria. R$1.500.000 por mês, cara? Mas credo, é muito dinheiro, né, Dali? Tem que ir embora, eu sou velho já, né, cara? Quantos anos tu tá, Dali? Não sei. 30 e pouco. Não costuma contar a idade. O Dali é meio Glória Maria, não gosta de contar a idade. Eu acho que o Dali chegou nos 30 ainda. Vou fazer 31, ainda, cara, vou fazer 31. É mesmo, sim, cara? Vou fazer 31. Que coisa, meu. Tô muito triste, né, que eu fiz grandes amigos aqui. Lembra aquela vez por andar no planeta lá no banheiro, cara? Lembro. Tem os banheiros azuis lá com as gurias. Conseguiu os camarotes lá, né? Caralho. Querido, aquela vez no motel, cara, lembra? Correndo de toalha, tendo nas costas com a toalha. Eu não lembro, não, cara. Não tô lembrado, não. Isso aí deve ter sido com outro integrante aqui do programa. O Dale tá visivelmente emocionado, Dale. Uma pena, né, cara? Eu vou largar a Libertadores pela Libertadores da Ásia. Mas vai sair o Dale e vai vir o Ronaldinho Gaúcho. Acho que não, né, cara? O Assis ofereceu o pilantra lá pro Inter. Oh, baita troca, hein, cara? Mas era baita o troca, que se esperava, cara, do Assis. É, é só. Pra fechar, é o desfecho. É o desfecho. Eu acho que o Assis tem que fazer isso. Dessa história. Tem que fazer. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho tem que jogar no Inter, cara. Eu tem que vestir a camisa do Inter. Essa história. E beijar o símbolo. Claro. Exatamente. Jurar amor eterno. É que eu acho que a história acabou no ano passado, né? Aquela virada do Grêmio espetacular ali na Copa Ronaldinho. Acabou tudo ali, né? Deu. Não tem mais. Agora, se o Ronaldinho joga no Inter, tem Grenal e o Ronaldinho faz gol. Bah, bom, aí é outra história, é outro filme. É, é a integridade física dele. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho, ele tem muito mais a dar pro Grêmio vindo pro Inter do que propriamente pro Inter. É verdade. É, eu acho que é muito mais uma provocação ao Grêmio de que um... E a gente tem exemplos, né? Eu tava lendo aí, um dos exemplos foi a contratação do Inter... O Bonamigo, te lembra do Bonamigo, né? O Inter contratou o Bonamigo pra dar resposta pro Grêmio, que o Grêmio tinha contratado o Batista. Anos o episódio atrás, do Batista e tal. Sim, aí o Inter foi eliminado na Libertadores, aquele jogo do Olímpia, né? Jogando com o Bonamigo no meio. O Bonamigo já tinha saído do Grêmio, a fase áurea do Bonamigo foi no Grêmio. Sim. E o Inter contratou. Foi um dos exemplos, né? Que vários jogadores que vieram, jogaram, e aí tem essa história de... Que estão falando que o Inter pode contratar o Ronaldinho por causa do Juliano. Porque o Grêmio estaria contratando o Juliano e tal. Mas é... Não, é muita, né, cara? É que assim, o Ronaldinho é um cara que já foi o melhor do mundo várias vezes, né? É ídolo no planeta inteiro onde o Ronaldinho vai, ele é conhecido. Ele é uma celebridade mundial. Eu, se fosse o Ronaldinho, eu começava a fazer turismo com o futebol. Ainda continuar sendo milionário, por exemplo, assim, o Los Angeles Galaxy, lá, o time do Beckham de Los Angeles, ofereceu dinheiro pra ele. Mora um ano em Los Angeles, cara, no meio das estrelas de Hollywood. Ficar lá dando espetáculo. Exatamente. O futebol lá é mais fraco, né? E aí depois vai viver na China, cara. E o Beckham, Beckham tá fazendo isso. É, isso aí, vai viver na China, vai aprender mandarim, vai ganhar milhões. Mas eles não têm essa cabeça, cara. Eles querem comer feijão e ouvir pagode. O Beckham tem essa cabeça, ele não tem. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, o Ronaldinho Gaúcho viveu na Europa, morou em Paris, morou em Barcelona. Ele aprendeu, teve pelo jeito que aprendeu. O auge dele foi na Europa, longe do feijão. É que aí foi o. Era mais ou menos o caminho natural. Oferecer, tudo bem. É tipo o negócio do Juliano com o Grêmio, né? Existem três. Os torcedores têm que aprender uma coisa. Numa negociação, existem três partes uma negociação: o clube, que tá com o jogador. O clube que vai contratar e o jogador. O caso do Grêmio, por exemplo, assim, o que, que o Davi falou lá escrevendo na coluna dele? O Grêmio chegou no Juliano e falou assim: Juliano, tu quer jogar no Grêmio? O Juliano falou: eu quero. Nós temos 500 mil reais, tu quer? Quero. Tá fechado. Aí tem uma outra parte. Ou seja, a informação que vazou é a informação que tá certa. Tá bem caminhado. O Juliano fechou. Provavelmente o Juliano vai jogar no Grêmio. Provavelmente o Juliano joga no Grêmio. É hoje de tarde, tem um joguinho bem meia boca. Real Madrid e Barcelona. Que não vai passar em lugar nenhum, né? Puta que pariu. Que beleza. Não vai passar. Que merda. Não. Calma, doutor Otil. Mas não vai passar esse jogo. Não, nem na Fox vai passar lá do Rede. Vai passar ali o teu canal, Rede? Vai passar na Fox! É pelas quartas de final da Copa do Rei, não é pelo campeonato espanhol. Vai passar. Então o regulamento é mata-mata. Mas a Copa nunca é do Rei, a Copa é da Rainha, né? Esse é o primeiro jogo. Meu Como é mata-mata, Deus. É Copa, é mata-mata, não é campeonato espanhol. O primeiro jogo do campeonato espanhol já foi realizado no Santiago Bernabéu, em Madrid, e o Barcelona aplicou 3-1 no Real Madrid. Hoje é o primeiro jogo da Copa do Rei, que também vai ser no Santiago Bernabéu. Depois tem um jogo de volta no Camp Nou. Aí é mata-mata, certo? Muito bom, era isso. O jogo do Inter hoje ao vivo é a TV Com. Ah, é a TV Com. TV Com transmite 19h30 Inter Com? E Novo Hamburgo, exatamente. Mas eu gosto muito da TV Com. Aí hoje tem o Grêmio na Copinha. Hoje tem o Grêmio na Copinha às 4 horas. Na Copa São Paulo, Grêmio Fluminense. É eliminatória, né? E o ESPN passa. 15h55. O Inter deve jogar amanhã, eu acho. Vai daí, KG. E aquele malandro resolveu chamar a loirinha pra sair no fim de semana. Vem cá, loirinha. Loirinha. Vamos dar uma banda, querida. A gente vai se divertir, querida. Eu prometo te levar num lugar família. Opa! Então tá, se é assim eu vou. Aí o cafajeste leva a mocinha na maior gafieira na Baixada. Cheio de pinguço, cheio de vagabunda. Tirada, mas um buquifo, rapaz. Meu Deus. Aí ela disse: ô, Sunda! Tu não disse que ia me levar pro lugar família? Sunda. Pois então, tá vendo aquelas duas mulheres ali tirando a roupa no palco? Minha irmã e minha tia. E aí, Potterzinho? Uma piada! Piada do Potter! Apoio! Sorveteria do Tico! Bateu calor, dá um pulinho no Tico! Ah, o Alcemar todo verão, né, Alcemar? Conheceu tá sempre dando pulinho no Tico. Dava uma chegada lá no Tico. Pirinoquinha, Zadão. Oh, Alcemar. Na manhã seguinte, a mulher furiosa da vida acorda o marido. Chegou bêbado de novo, né? Ei. Bêbado, eu? Tô maluca? Cheguei numa boa. Chegou bêbado. Nada disso. Tava tão bem que ainda fui até a cozinha e fiz um refresco. Que refresco você fez? Uma limonada, por quê? Por nada. Só que você espremeu o canarinho. Ai, que pena. Já aconteceu com o Cagê isso, cara. Judiaria. Já chegou em casa, foi na gaiolinha, que o Cagê mantém passarinhos em gaiola. É verdade, é muito triste aquilo, passarinho. O Cagê corta as asas dos passarinhos. Não, isso é muito feio, asas, é muito feio. Eu já disse. É o Mengele dos pássaros. Não, isso não existe mais. Eu que a gente combinou que nesse ano, agora de 2012, a gente vai curar a nossa doença pro futebol. A gente vai assistir todos os jogos do Inter e Grêmio, que não seja no Olímpico, no Beira-Rio, juntos, na televisão. Ah, legal, é? Vai ser muito bom. Eu não sabia disso. Se não lê teus e-mails, né? Eu já falei pro. E aí a gente vai começar hoje às 19h30 no jogo do Gauchão, vou pra lá, né? E aí sempre que eu não for pra... Não, tá suja. Não, tá. É manutenção, tá Hulk, manutenção. Piscina do Hulk. Mas a gente já joga, tira os dois itens nela, joga mais dois itens rapidinho. É só botar rapidinho. Troca água rapidinho. Então a gente vai ver os jogos juntos, então aí o Cagê prometeu pra mim que quando for na casa dele nunca vai ter passarinho preso. É isso aí. Sempre eu já falei pro Cagê criar o passarinho que nem eu queria o meu solto, né, cara? Tem um passarinho lá em casa que fica soltinho. Mas aquele ali é o menor passarinho que tem, né? Sim, a carroirinha. Carroirinha. Carroirinha. Olha aqui, meu, deixa eu dar um toque pra você que tá no Balneário Pinhal, tá? Um amigo, você grande amigo. Você que está bem aí. Parabéns. No Balneário Pinhal. Você que tá em Pinhal agora, uma salva de palmas. Sim, você que está no Balneário Pinhal, meu querido amigo Tuti. Ah, grande Tuti. Toda a família Valencia pede um apoio aqui porque a cadelinha... A cadelinha dele saiu pra rua lá no Pinhal. Para de aplaudir, a cadela sumiu, meu. Chega, cara. A cadelinha saiu pra rua lá no Pinhal e alguém a levou nesse exato momento. É uma toy poodle com maltês, toda branca, atende pelo nome de Lara. Lara! E, em homenagem ao goleiro do Grêmio. Lara! Se puder falar agora no Pretinho, te agradecerei muito. Tem um telefone no Pinhal aí pra quem quiser ajudar. Tu acha que eu divulgo, Maurício? Não, manda pro Pretinho Básico. Manda aqui. Amigo, não, é meu amigo, cara. É o Tuti, 3682. Manda pra pora@atlantida.com.br se achar essa cadelinha no tá, Pinhal. Tá, mas se ele deu o fone aqui, ele quer que eu divulgue. 3682-1160, uma cadelinha poodle. Já esqueci o número. Que atende por Lara, toda branca. É isso aí, poodle com maltês, certo? Mas a Lara sabe telefonar? Não. Sabe que eu tive uma ideia de um filme? Tá, agora? O número é 3682-1160, tá? 051, né? Lara, liga pra casa lá. Eu tive uma ideia de um curta-metragem, olha só. Pensa, uma família, tem um cachorro, isso. Tá? E aí o cachorro some, duas crianças, tá? Some. Desespero completo pra achar o cachorro e não sei o quê, e fala pro Pretinho Básico, não sei o quê. E aí eles vão conseguindo pistas do cachorro. E aí chegam aonde tá na casa do cachorro, que eles acham que o cachorro foi roubado. E ali tem uma criancinha de 6 anos, feliz da vida com o cachorrinho. Agora? Num bairro pobre. Como assim, tirar o cachorrinho? E aí tá ali ela abraçada com o cachorrinho, as duas outras crianças olhando, a criança ali feliz da vida, trouxe uma felicidade. E aí a gente tenta achar um final. E aí, o final é as três crianças brincando juntas com o cachorrinho. Alguém tem que ficar, não. Mas o elenco vai ser o pessoal do Pretinho? Não. Sim. Olha só, casal Angelina Jolie e Brad Pitt. A gente podia fazer uma promoção e escolhe o final, né? Aí a gente teria um final criado... Daqui você decide. A gente teria um final criado pelo Mr. P, um final criado pelo P. Angels e um final criado pelo Potter. O final do P. Angels ia ser o cachorro... O cachorro sendo esmagado num... Não tirando, o cachorro sai correndo e é atropelado. Chuta a criança. Do Mr. P apareceria uma voz assim, do além, assim... Sim. Pra mostrar que o amor... Ô cara, você sabia que existem pessoas, né, que espalham luz por onde passam, trazendo energia e força a quem precisa e fazendo de tudo pra nos tirar da escuridão e iluminar os nossos caminhos. Essas pessoas são os funcionários da CE. Quem me mandou esse aqui foi o Mancha, tá? Que é lá do Pinhal também, claro, tá, Mancha? Né, um abraço. É óbvio, né? Da Celeste. Isso aí, a companhia de energia. Olha só, Catarina. O Diego Carvalho, um amigo nosso e ouvinte aqui, tá morando em Curitiba hoje, disse que o Ronaldinho acertou. Diego Carvalho tá no Palmeiras. Diego. Aqui é Daniel. Daniel. Diego, o Ronaldinho acertou as bases com o Chicago Fire pra jogar contra o Galaxy. Baita time esse aí, o Chicago Fire, mano. É o teu time, nos Estados Unidos. Sempre torci pro Chicago Fire. Mas deu pra trás na hora de assinar. O primo que trabalha no clube lá em Chicago presenciou uma reunião com o Assis, o primo do Diego. Mas o Assis tá em todas, né, cara? Sim, onde tem o empresário, o Ronaldinho. Tá lá oferecendo o Ronaldinho, né? Que não, eu sou o Ito e falo assim, ó, quer o Ronaldinho? Quero. Nosso salário é 300 mil por mês. Então toma. Quer vir morar em Portugal e ganhar 300 mil por mês? O Inter tá, pode assinar um contrato. Só isso. Deu. Vai daí, Porã. Piadinha velha. Piada velha do Porã. Apoio. Calcinha Anchieta. A única que combina com a sua pele. Muito boa esse. Tá por aí, a piada não tava pronta. Eu me perdi, tava pronta aqui. O marido ia pegando os trocados na carteira da mulher quando dá de cara com uma foto sua. Nossa, que pô, beleza. Querida, você carrega minha foto na carteira o tempo todo, que legal. Sim, sim, sempre que tem um problema, por mais difícil que seja, eu olho para a tua foto. E esse problema desaparece como que por milagre. Mas que legal. Puxa, que legal, amor, eu não sabia que eu tinha tanto poder. Pois tem. Eu olho pra tua foto e me pergunto, afinal, o que de pior pode me acontecer? Vê uma foto tua aí, Porã. Por que tá sem... Tô sem um puto no bolso. Tá bom, sem um puto na carteira. Eu vou te dar uma foto minha. E aí, galera? Meu nome é... Olha aí! Meu nome é Carlos Henrique, sou de São Leopoldo. Se eu tivesse uma banda, eu ia colocar o nome dela de Cerveja Grátis. Duvido que qualquer barzinho não lotaria de gente com a faixa esticada na porta. Oxi. Amanhã, show ao vivo com cerveja grátis a partir das 23 horas. Fera, hein? Muito grande, bom, cara. Aí tem ideia, bom, né, cara? Muito bom. Todo mundo. Ou a cerveja liberada. Ou cerveja grátis ou mulher liberada. Mulher liberada. Mulher liberada é bom, mulher liberada, né, cara? É muito difícil, né? Manda um pode ficar tranquilo, meu querido. E agora, quem é que vai fazer? Pode ficar tranquilo, querido. O teu Almir lá é... Pode ficar tranquilo, o querido. Pior, tranquilo, genérico. Pode ficar tranquilo, querido. E um fiadapu pro meu irmão Caio. Abraço, Carlos Henrique Marzola. Mandar um abraço pra Wikipédia que fez um protesto, né? Fazendo um protesto de 24 horas tá aí. Tá fora do ar a Wikipédia. É, tá rolando uma lei no Senado entre os sopa, deputados. Sopa, né? O nome da lei se chama Sopa. No Senado tem o nome, e no lá, na... Onde pra quem não tá ligado, é uma lei que vai acabar com muita coisa free na internet, né? Exatamente. É a lei de direitos autorais. Tudo vai ter que ter direito autoral. E ela cuida também dos IPs, dos computadores. Né? É uma censura perigosa. É uma censura bem perigosa, tá acontecendo na internet, grandes sites do mundo inteiro estão fora. Censura é perigosa. O Google ameaçou suspender o serviço. Não, o Google fez. Não. Ele não parou tudo, mas ele largou um comunicado. É, mas o Google tá ameaçando parar como forma de protesto. Se o Google parar de funcionar, aí o bicho pega. Não é interessante para os poderes, né, que exista informação circulando livremente na internet, por mais que muitas vezes essa informação seja duvidosa, distorcida. Né, distorcida. Ela tá ali, né? As pessoas têm acesso a coisas que... É um meio de espraiar uma coisa, um jornal, tá? Se um jornal começa a fazer uma coisa sem fundamento, vai lá, lê e segura o jornal, prende o jornal, faz qualquer coisa. Isso tem que acontecer com a internet, agora não censurar. Ah, é verdade. Tem que aumentar a fiscalização em cima disso aí. Não acharam o cara que hackeou as fotos, não foi pela internet, ele hackeou pelo telefone, né? Da Scarlett Johansson, aliás, um abraço pra Scarlett. Maravilhoso. Tá lá o cara preso, exemplo, cuidado, não vai mexer no celular dos outros, não vai hackear celular que tu pode ser preso, foi preso, entendeu? Não é impunidade, isso tem que acontecer. Apesar de ter feito um bem pra humanidade. Saúde, é verdade. É isso aí, muito bem. Conheceu seis, caras, mais um abraço pro Pinhal, né? Claro, porque o Pinhal me ouve, né? A família Batista, Maguari Batista, Nelson Batista, Dagmar, todo mundo, toda a galera. Júlio, Dona Batista. Iva, Dona Iva, um beijo. Nelsinho, tem o Nelsinho Batista também. Tem o Nelsinho, tem a galera toda que tá lá no Pinhal ouvindo. É isso aí. Olá! E a aí, Antônimo? Tá bêbado, tá bêbado. Aqui, Antônimo. Como é que vai? Como estou bem, você? Eu tô ótimo. Mutação não tá vindo. Tá boa. Tá ruim, é o negócio. Hoje tem o drink de verão. Ah, é o céu azul. O céu azul pra celebrar o céu azul aí. Esse drink é extremamente refrescante, recomenda disso pro verão. E se beber, pode virar bichinha. Ah, é? O Arthur vai querer. Vem na hora, Arthur. Por bebe, fica bichinha. Porque pessoa duvidosa bebeu o seu azul e já tá a camisa velha, escapando o botão ali. Receita, olha aí, uma dose de cachaça, que é pouca, bota 9. É bom, 9. 9 doses, uma garrafa, bota uma garrafa de uma vez, ô Antônio. Isso aqui é bebida de queimadorzinho de rosca, é Curaçao Blue. Curaçao Blue? 6 doses de Curaçao, mas tu tá na dúvida, bota. Tu chega no bar e pede, me vê uma dose de Curaçao Blue. Eu tomo Campari, eu tomo Campari. É, não, é também. Tá, mas tu já tá numa idade que dá pra tomar Campari. Dá pra beber, eu e o Ivan. Uma dose de suco de abacaxi. Abraço, Ivan. Uma colher de açúcar, aí depois, ó. Açúcar pra quê? Tem que ter o açúcar, que é pra dar o toque do açúcar. Nunca vi menina super poderosa quando o cara lá tá. Não. Até eu me pergunto o que aquele cara queria fazendo meninas. E aí deu aquele problema. Não ficou clara a tua pergunta. Não ficou claro, porque aqui ninguém vê o Meninas Superpoderosas. É só tu. Acho que é um desenho da tua geração, Tu olha o Meninas Superpoderosas, Pedro Esmanioto. Eu e o Ivan. Tu e o pai lá fora. Eu lá fora. Aí pra fazer muito fácil, chacoalhe tudo, uma cocateleira. Coqueteleira de cumbuca, de barro. Com gelo e sirva num copo long drink. Long drink também é copo de homossexual. Tem que tomar em copo baixo. E com gelo. Não tem erro. Vai virar bichinha aqui, ó. Vai é o drink pra virar bichinha. Do Maurício Amaral. É o drink pra sair do armário. Esse aí é o drink pra sair do armário. Pra sair do armário. Céu azul. Céu azul. Voltaremos. Muito bom. É dois pras duas, né, cara? Acho que não tem tempo pra mais. Não, dá pra contar uma piada aqui. Conta aí. Eu queria cantar. Mandar também. Dá também. O que tu quer fazer então? Pra contar uma piada? Piada do Potter! Apoio! Conserva cetinha, milho cetinha, ervilha cetinha, palmito cetinha e nabo cetinha. Depois de um dia de trabalho, o marido chega em casa cansado, a mulher o recebe toda melosa. Ah, queridinho, o que você acha de comer um badejo assado ao forno? Com aquelas batatas coradas, salada de palmito, tudo acompanhado de um bom vinho. Oh, coisa bem boa! E um delicioso manjar branco de sobremesa. Aí o cara olha pra mulher e fala assim: pô, amor, jantar fora de novo? Não. Pretinho Básico, oferecimento de Panvel, você sempre bem. Ofertas da Vivo no Verão Colombo, o melhor do verão pra você curtir sem parar. Aproveite. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E nesse verão, abra a felicidade no volume máximo. Abra a felicidade com Coca-Cola. E agora, na voz de Neto Fagundes, mais um tema composto pelos compositores do Pretinho Básico. Olha aí. Vida é chuva, é sol, pagar IPVA, uma velha na frente, não dá pra ultrapassar. Vida é tapa na testa, é cadeira vazia, é a tia Niceia caindo da pia, é um pudo latindo, é um vizinho a cantar. Vida é a sogra com dor, camisinha furar, é busão no verão. Vida é a obesidade. Olha aí, galera. É o amigo que bebe e perde a noção. Vida. Opa. 6 da tarde, tamo aí de novo.